Salve, salve, meu povo trabalhador da favela do campo. Estudantes, temos que abominar esta pedagogia da dominação, moro? Que é aplicada desde o princípio, desde a família real, tá ligado? Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado. O seu Estado, o seu Estado. Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado. O seu Estado, o seu Estado. Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado. O seu Estado, o seu Estado. Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado. O seu Estado, o seu Estado. Quem deveria educar, proteger, respeitar, adentra as favelas de blindado matando o rapá. Quem deveria educar, proteger, respeitar, demole as favelas e sua história, apresenta a pedagogia da dominação. Favelada é marginal, violento, sem alma, irmão, e que só servem para o serviço braçal, enriquecer branqueiro empresarial, volta aos presídios, morrer na fila do hospital, olhar pro seu vizinho como um inimigo mortal, ajoelhar, pedir pelo amor de Deus, olhar no espelho e afirmar que o problema sou eu. Pedagogia da dominação, quem estuda é senhor, segue a lógica da escravização. Pedagogia da dominação, trabalhador e assassinado a mando do Estado. Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado. O seu Estado, o seu Estado. Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado. O seu Estado, o seu Estado. Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado. O seu Estado, o seu Estado. Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado. O seu Estado, o seu Estado. Trabalho o ano inteiro e nem tenho o que comer. Fabrica carro e nem tenho uma bicicleta, porque constrói escola e é analfabeto. Na Constituição todos têm direito a um teto, e o que só chega para nós é repressão. MST são assassinados, irmão, tá tudo errado. O povo não é representado e o culpado, fascistas que dominam o Estado. Pedagogia da dominação, quem estuda é doutor, segue a lógica da escravização. Pedagogia da dominação, caveirão na favela, matando os irmãos. Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado. O seu Estado, o seu Estado. Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado. O seu Estado, o seu Estado. Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado. O seu Estado, o seu Estado. Quem nos transforma em bandidos, neguinho, é o Estado. O seu Estado, o seu Estado. Essa parada, rapaziada, quem nos transforma em bandidos é o próprio Estado, moro? Sucateia as escolas, moro? Remove as favelas, constrói mais presídios, tá ligado? E não socializa a terra, moro, irmão? O rap vem pra ajudar a derrubar essa pedagogia da dominação, tá ligado? Eu acredito nisso, eu, rap, é fiel. Acredito que o rap pode ajudar muito na libertação. Abaixa essa pedagogia da dominação, irmão.